histórias da capoeira você já ouviu contar, mas existem aquelas que você hesita em acreditar. Eu lhe digo que lá da Bahia saiu um menino sem nada a levar. Chegando aos pés do Redentor, mostrou como mestre soube me ensinar. O vento batendo no peito, o rio faz seu leito descendo pro mar. Foi visto como um vagabundo, hoje corre o mundo com seu abadá. Não esperemos a sua morte pra numa cantiga lhe homenagear. Pois visto que seu corpo durma, jamais sua luz deixará de brilhar. Aue, mandingueiro, é seu amigo quem lhe avisa. Aue, mandingueiro, olha as armadas dessa vida. Aue, mandingueiro, é seu amigo quem lhe avisa. Aue, mandingueiro, solte a mandinga pra camisa.